louvor e adoração, derrama o teu coração. Mesmo em meio a tudo que você não queria ter, louve a Deus e sua paz vai inundar teu ser. Deus te ama. Adoração, derrama o teu coração. Mesmo em meio a tudo que você não queria ter, louve a Deus e sua paz vai inundar teu ser. Espalhe amor, viva a vida da maneira que Deus quer e planejou, porque a vida é linda. É certo que tentações e provas hão de surgir, mas em nome de Jesus você vai resistir. É tão linda. Agradeça a Deus pelo dom de viver, pois Ele te ama tanto e sua paz vai mudar o teu ser. Mesmo em meio a tudo que você não queria ter, louve a Deus e sua paz vai inundar teu ser. Espalhe amor e viva a vida da maneira que Deus quer e planejou, porque a vida é linda. É certo que tentações e provas hão de surgir, existir. Espalhe amor e viva a vida da maneira que Deus quer e planejou, porque a vida é linda. É certo que tentações e provas hão de surgir, Jesus, você vai resistir. Mas em nome de Jesus, você vai resistir. Mas em nome de Jesus, você vai resistir.